Amor, me chama no WhatsApp, lá eu vou te enviar meu Pix e por lá mesmo você vai receber todo o conteúdo do pack assim que me enviar o comprovante, tá bom? É bom que se você quiser me ver peladinha ao vivo lá, podemos fazer a videochamada também.